baixou e travou estabilizado, azul 4062. 27, força autorizada no zero, vento 270 graus, 03 nós, pista molhada. Eu repouso no zero, azul 4062. Azul 4062 no Solas 34, direito na 209. 209, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Azul 4062, vamos se escutar. Bom dia, Azul, siga via aquilo para o Pátio 3. Aquilo Pátio 3, Azul 4062. pelo pátio 3, azul 4062, obrigado. Thank you. Torre Salvador, boa noite, eu passarei 2224. Informa mais sobre o trabalho, passarei 2224. Informarei. Externo, baixar travado 2224. Presente, mas autorizado, pista 1-0, vento variável 3-9, pista molhada. Ciente, 2224. Passarei 2224 na sala 09, direita na 219. Direita 1219, 2224, passarei. Bom dia, passarei 2224, livrando a sua escuta. Oi, passarei, siga aqui para o PAD 3. Tranquilo, posição 3, estagiário 2224. No pote 3, atento ao sinalizador, passarito. VFV aquilo, no 3, vai ficar atento ao sinalizador, 2224. Oi, Salvador, muito boa noite. Tá 3170, tá estabilizado em LS, 2 milhas pra cima. Gente, informa uma jada travada, 3170. Chamará com cheque de trem. Zero, mais travado, 3170. Gente, livre pouso, 1-0, vento variável, 3-9, são 3-1-7-0, pista molhada. Livre pouso, 1-0, 3-1-7-0. Oi, o Romeu, Romeu Golfo. Romeu, Romeu Golfo, confirma a intenção de pouso. 1-7, pode controlar pra gente, prosseguir para a direita da 1-7? Afirmo, na direita da 1-7, indo na curta, Romeu, Romeu Golfo. Romeu Golfo, controlar na curta. 3170, no sala zona meia, direita, no 219. 219, tá, 3170. Alô, Salvador, muito boa noite, tá, 3170, livrando a frente, pode. 3170, Sigas e Alfa Juliette, portão, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, tá, 3170. Romeu Romeu Golfinho, avistado Livre Pouso 17, vento variável 39. Livre E Salvador, bom dia, tá 3520, final, baixado, checado, visual. Boa noite, André 520, posto autorizado 1-0, o vento variável 3 nós, pista molhada. Autorizado, posto André 3520. Espera aí, só um minuto, copy, prepare a árvore. Alô, Salvador, bom dia, tá 3520, livrando a sua escuta. Bom dia, tá 3520, Alfa Juliette, botão 3. A Juliette, botão 3. Passarei do autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola pista 10, saída arbórea, após arbórea Elefa, após Elefa, conforme rota. Controle 199.8, 3.564. Cuno 64. Cuno 64.